Oração da libertação. Obrigada, Pai, por sua presença em minha vida. O Senhor é misericordioso e cheio de amor por mim. Pai, me liberte dos males, da avareza, da preguiça, do egoísmo, da ambição, dos vícios, da inveja, da mentira, do medo e da angústia. Pai, envie seu Espírito Santo e aniquile todo o mal dentro de mim. Aumente em meu coração as virtudes da humildade, da caridade, da solidariedade, da justiça, da honra, da esperança, da coragem e da fé. Obrigada por ter me enviado meu melhor amigo que me liberta. Esse amigo é seu filho Jesus, que sempre me ampara, protege e ilumina. Obrigada, amém.